3-1-2. E o trip agora após o gol remoto nosso 3. Após o gol, Marinho, portão 3. 6-3-1-2, vai seguir o trip, portão 3. Após o trip, portão 3, né? 6-3. Novo Salvador, a passagem 2-1-2-3 para a conquista 2-1-0. Conquista 2-6-0, só instante a cópia 1500. 2-11 no portão 8 está livre para o Xantax. Whisky, Yankee Uniforme, agora 14 no noite desse momento. Nove, segue o Oxené, portão 07. Vinícius. Opa. Marcos, braço. O 073 ali, mantém 1-0. São 3304, solos 44, livra direito, a livrar 1219. 4-3-5. Aguardando o copo. Gente, guarda a cópia, o ajuste no 015. Nosso bonde já tá 3-4-0-2-3-3-0-4. 3-3-0-4, reporte antes do jogo. Passarei. Salvador, Oxenero, 6-2-5. 6-2-5, Brasília, guarda a cópia, 1015. Salvador, o gol 1-4, solicita pushback, acionamento, aguardando a cópia. A próxima cópia. Solicito. 340, Ilhéus. Golf 677, pista 1-0, curva direita. Dael, lei de Ilhéus. 198-5095. Tomando a ajuda. Uniforme, pode prosseguir para a base pela direita, senhor? Autorizado, isso que é o uniforme, chama em final 1-7. Agora final 1-7, isso que é o uniforme. Roda 1-0, curva direita, saída da El, controle 109 decimal 8-0, transporte 5-0 no 5, portado aí. Da El, Lê de Lelso, confirmando, curva direita após portão 5, está autorizado puxar, chama o táxi. Entra para o táxi, estou no 4. 3304, mantém a posição. Portão 10. Decolou as 4-6, assume controle e frequência 119 decimal 8. 098, voo 9073. Para o saco, está com 06 a bordo, 4073, acione a identificação. Ufa, ponte espera 18-6, o ajuste no 015. Inicialmente, até o através do 612, quem aguarda nesses planos? 435 ao solo. Que Yankee Uniforme avistado, livre pouso 1-7, vento no 40 graus, 8 nós. Whisky, Telemóvel, visionando base marginal, trem embaixo checar. A 35 o solo. Ok, tem condições de iniciar o push e vir mais um pouco à frente devido a um reboque que está na saída do patch 3? Tem condições de coordenar com o mecânico? Seu solo aos 49, livre back traction em pista livre. Ok, vou coordenar com. Ok, o prevejo 50 até usar. Possibilidade de executar um especialista para analisar? Você está autorizado, sai como número 1. Quem pode ser o 368 na presença, querido? 368, é a Vitor 368. É a Vitor 368, a Jet 5220. Venha se manter o 040. 040, a Jet 5220. Fazer o pushback normal. Ok, após o Oceanair segue como número 2, ponto de espera, 18.6, 1015, linha Índia, 1435, bom viagem. Portão 3304, após o gol, portão 10. Sareno 2223, cópia. Gol 9073, centro Recife, agora 126, decimal 85, alterno 133, decimal 65. 2685, gol 9073. 119, decimal 8, transponder 5012. Chame pronto, passarei. 225, cópia Brasília. Cópia 6225. Brasília 320, conforme rota do plano de voo. Pista 90, com a esquerda na Momunita. Controle 119, decimal 8, o transponder 5031. Autorizado Brasília, nível 320, via rota do plano, colando a pista 90 com a esquerda na saída Momo Vista, controle 19.8, transponder 5031, Oceanair 6221. Chame pronto, pole position 6221. Vai chamar pronto, 6221. 3 Guarulhos, aguarde a cópia, ajuste no 015. Ali, mantenha no 435. Colado 53, controle 119, desse momento. 19, 8, 63. Bom dia, Xené 62, 1. Xené 62, 1, suba ao nível de voo 360. Confirma, é o 6311 que chamou? 6211. Certo, 6211, suba ao 360, saída da El, contato, radar na decolagem. 360 da El, pode voar direto da El. Afirmativo, autorizado direto da El. Guarulhos 340, Fero Ex 50, pista 10, curva direita, saída da El, Leda Bidev, controle 119.8, transponder 5020, tá 3663. 0, 21, 30, 0, 089. Cuidado, decolagem, voo no 4. Correto, portão 2, chama pronto, 3663. Patricinho, decolado 55, controle 1998. 398, voo no 45. Controle Salvador, voo no 435. Cruza agora 1400, para o 240, saída Tael. Voo no 435, suba ao nível de voo 3, correção 240, a saída é a Tael, contato radar na decolagem. Positivo, sobe com 240, saída da El, voo no 43. Fala, ILS, seu WebJet 5826. 5826, complete final, torre 118, decimal 6. 26, 526, tá já? Tomar. Oi, Salvador, boa. Bom dia, WebJet 5826 vai passar o Serra Vitor 366, passa. 5826, reporta marcada externa, baixa travada. Reporta 3. Reporta ataque, voando 23. Solicita para o de Leda para ativar de informação. Leda, o Xené 6211. 225 para pushback de estacionamento na posição. Autorizado, 625, chama o táxi. Vamos para o táxi, 625. 1-0, vento 140 graus, 07 lá. Transformação, se ainda dá uma olhada. Livre pouso 1-0, 145, velocidade 5-2-6. 5, copiado. Let's go, 1-9-2-3, temos o POB de 1-9-7-9, autonomia de 4 horas, alterna galhão. O Oxenem é 225, aguarda pro push, ok? Mantém posição e aguarda. Afirmativo, 6-2-2-5, aguarda. O 923, livre táxi, eixo elétrico, fugindo via Indy Alpha, ponto de espera da 1-0, torre 1-9-8, decimal 6-12, seringa 1015. Eixo via Indy Alpha, ponto de espera 18-6-12, 1015, com 923. 35. Autorizado, 140, como final, gol 143. Confie que é patrulhamento 15 milhas, 20 minutos de voo. Confirme a proideal. Desce, ciente, tem um tarefa curtíssima final, o vento no 40 graus, 109. Você está superando a 107, já está pronto a decolagem? Está autorizado o guardião 05, para o Nordeste. O 05 reporta fora do solo. Sol 1101, libera direita, 1219, sol. 1219, decimal 9, veja. Guardião 01, ciente que decolou, decolagem 01, controle 119, decimal 8. 119, 8 graus. Afirmativo, autorizado. Reporta pronto, táxi 6225. Bom dia, o 923 pode ficar do 1-0. 1-2-3 ali e mantém o 1-0. Aliás, mantém o 1-0, 1-2-3. Alfa Juliette para o 612. Alfa Juliette para o 612, é o WebJet 5826. O Azul 4299, solo. A escuta precisa 4299. Mano, a gente entrou em contato com o centro, mesmo negou a solicitação, ok? Então tá autorizado 360 Campinas, via Upper Zulu 16, decola pista no zero com curva direita, será da El Leda após grid, controle 119, decimal 8, aciona 5022. Autorizado Campinas, 360, decola Zulu 16, decola com curva à direita, da El Leda grid. O controle de 98, o transporte 5022, está pronto para o push na 9, o 4099, 4299. Está autorizado, pushback, reporta pronto, táxi 4299, cotejamento a corre. 923, decolado 05, controle 119, pessoal 8. 198, bom dia, 923. Salvador, bom dia, 923, passa 2 mil pés, tá aí, ó. O 923, conforme autorizado, vigilância. Gente, 923. Salvador, Oceanair 6225 para o táxi, com 4 horas e 25, 9 e meia a bordo, alternando combustível. 4 e meia a bordo, está livre táxi à direita, ponte para Dona Zero, torre 198, espalha 612, que liga 1016, Oceanair 625. Está confirmando 4 horas e 26, 9 e meia a bordo. Alternando com fins, autorizado táxi à direita. Tô com temperatura 1 decimal 6 e 16. Afirmo, 9 membros, paciente. Táxi azul 4299 com 115 a bordo, autorizado 4 horas e 30, alternando liberado. Entendido, 115 a bordo, vai táxi essa de passagem web que está ingressando no pátio para porta 612, após Índia, ponte espera dar no 0, torre 198, espalha 612, que liga 1016, azul 4299. Ok, vai dar passagem para a web após via Índia, utilizar por ponte espera 10286, azul 4299. Aguarda a passagem do azul retaguarda, livrando o pátio na Índia. Aposta autorizado, pushback sinato 363. Solo Salvador, bom dia, Xané 6312. Xané 6312, bom dia, Recife 357, Índia autorizado, via Perugia 58. Recola pistola 0 com a esquerda, pé da Puga, dimensão Caju. Controle 1, alta decimal 8. Acena 5032. Senhor, eu não estava pronto para iniciar a cópia, nem sabia que havia sido solicitada a coordenação do NIGO. Só pode repetir a autorização, por gentileza? Afirmativo, 350 NIGO, autorizado para Recife, via Peruístico 58, decola pistão 0 curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 119, decima 8, acena 5032, acena 6312. Afirmativo, nível 350, autorizado para Recife, decolando da Capicorona 0, curva esquerda após, sai no perfil Puca, Aracaju, pela aerovia Aperuístico 58, frequência do controle 119.8 e o transponder 5032, do Xané 6312. Protegimento está correto, porta quando pronto, puxa, 6312. Portará pronto, 6312. 35221, cópia, nível 200, vitória da conquista. 221, vitória da conquista, nível 200, está autorizado, decola pistão 0, curva direita, saída gole, aí val, após direto, controle 119, decimal 8, acena 5041. 200, saída gole, aí val, transponder 5041, controle 119, 0, 10, curva direita, 35221. Está correto, confirmando apenas o transponder 5041, o 5221 reporta para o pushback acionado. Chamar a pushback, então. 3304 Brasília, 380, o nível, autorizado. Via Pesulu no 7, decola pistão 0, curva direita, sai da gole, transição ofito, controle 119, decimal 8, aciona 5036. Vai, irmãozão. azul 429, tá ficando diferente. 4299, ciente, mantenha ponto espera da 10. Tem ponto espera. China 6311, fala zona 0, livrar na 219. 219, livrar na China 63, bom voo, descendo, obrigado. É 225, decolagem autorizada 10, vento 140 graus 109. Azul 429, nada ali, mantém o 10. Já mantém o 10, vento 249. 9, 23, 25, 25, 1. 25, 1, 9, 23. Decolado azul no 1, controle 1, 1, 9, decimal 8. 19. Ó. Controle Salvador. Bom, Oceané 6225. 6225, saída Momo 320. Momo 320.